4039, autorizado Aliar e Mantenha, pista no zero. Aliar e Mantenha no zero, Azul 4039. Livre pista direita, chame e controle solo 121, décima 1. Azul 4039, circulou aos 30, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 308, bom dia. Salvador departure, good morning, Azul 4039. Azul 4039, with a contact on departure, climbing maintain shuttle level 320. After passing 2,000 feet, fly heading this leader. Flight level 320, after 2,000 flying, lead intersection 4039. Boundary 859, deixa 2,000 pés, autorizado no sinal do procedimento LSXP. Está dando reporte no curso do localizador. 2,000, 0,6, botará o LSXP, vai funcionar. Informação autorizada à Índia, Guarulhos, 4190, Taubaté, 320, Dael, linha da morte, vai saída, decola, puxa 90, primeira curva direita. Aciona 5532, controle 120, décima 8. Sujo 320. Autorizado para Guarulhos, 320. Tampesu 1-0, até Taubaté. Dael, Ieda, Mótica. 5-3-2, é o Zafona, 1-2-0, 1-8, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, Passe a parte, Índia, ponto de espera com a Toei. 1-9-3-9-5, ajuste no 0-6, tá 3-2-3-0. 1-0-6, parte, Índia, ponto de espera 2-9-5, 3-2-3-0. Mike Yankee Kilo, na escuta? Na escuta, Mike Yankee Kilo. Pesado é block, coordenação aqui de solo, agilizando o reporte ao término. Sim. Autoridade 2 no pé, reporte no curso localizador. Portará, pega esse quadro. Uno 095, decolada aos 34, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, 095. Senhor de Salvador, bom dia, 1095, decola Árvore. 1095, contatará a decolagem, se me mantém a nível de voo 360, após passar 2000 pés e voo em Natureza Elétrica. Papel 360, passando 2000, voo elétrico. 3830, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 100 graus, 120. Alinhar e decolar, pistão no zero, 3230. Vento 100 graus, 139. 3239. 3259, completamente procedimento, CMPR 1 no 8 decimal 95. 395, bom dia. Senhor Salvador, bom dia, 3859, sinal da 0, baixa travada. 3859, ajuste no 0 no meio, atraso ajustado, pouso autorizado, pisto no 0. Vento 100 graus, 139. Eu repouso no 0, 3859. Chame controle Salvador, 120, décimo 8. 208, obrigado, bom dia. coordenar pro Edmorso, pro 1095? O 1095 mantém a prioridade de alerta. Mantém a prioridade de alerta, 1095. Aí você é o 039, contato na Recife, frequência 133, decimal 25, isso é neighbor 133, decimal 95. Salvador, Mike S. Gil, informando o tempo de abordo no gate número 8. 6, Mike S. Gil. Graças a Deus. Eu vou na prova de jogo. Só dizemos, atenção 3305-3300. 1-6-6-5, 1-6-6-5, 4-0-3-9. Então, 3732, assumindo identificação, desse nível de voo 05, 0 para o editado, para chegar na área. Para o 050, assumindo identificação, poderia continuar a posição? Para o editado. A projeta vai identificar a chegada na área, 3732. Cajacel, Manati, Grupo Zulu, 1.000 pés, decola a pista no 7, primeira curva à direita, ingressando no corredor Axé, aciona 0116, controle 1208, torre 1.9.95. Estádio da Serra para acionamento com a torre e o ajuste no meu time, 1-0-6. Bom, eu até a Júlia Serra, Torre Salvador. Bom dia. Júlia Serra, autoridade nacional, reporte pronto para ataque. Só 3859. No solo 40, livre pista direita, chame controle Salvador, controle Salvador 121, décima 1. Solo 211, 3859. Ô Salvador, bom dia, 3859, de volta, seu filho. 3859, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa e Juliette para o 04, tá? 3859. Qual o nome 60 sendo identificação desse nível de voo 060 na proa de Itapê? Entre os 830, chame centro de sítio na frequência 126.85. Entre os 732, deixa sem restrições para 2.000 pés, ajustado na 096, autorizado o sinal do procedimento ILS, oxida pista 10, reposto no curso do localizador. A 2.000 pés, sem restrições, no 096, autorizado o sinal do ILS, oxida pista 732, reportado estabilizado. O 1160 desça até 4.000 pés, ajustado 1.0 no meia. 4.000 pés, você fez gol 1.160. Ilha de Serra, ataque autorizado, reporte na Oscar. Ilha de Serra, copia 2. Ilha de Serra, ataque autorizado, reporte na Oscar. Chevrolet 312, Recife, via rota do Tona, 317, New Limo 350, sai da Puca, direção Caju, decola pista no zero, primeira curva esquerda, aciona 5546, controle 120, decimal 8. Atlético semana Puca, transição Caju, Atlético Próximo, entre os Atléticos. Ilha de Serra, autorizado aliar, decolar, pista 17, vento 0 graus, 139. Chamando 6391, adicione identificação, autorizado voar na proa de Bonfim, descida 4.000 pés, ajustado 1906. Obrigado, voar pelo chamando 6391. Receptor localizador com a pista vista, 7.3.2. 3732, complexo, sendo PN1 no 8.95. 295 até já. 1.60, vista 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILSXC da pista 10, aposta no curso localizador, livre da restrição. Bom, livre das restrições, prosseguindo para 2.000, 1.016 do Gol, 1.160. 1.6, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 1016 na escuta. Hotel Juliette Serra, estimado para iniciar a decolagem. Fiat, vento 070, graus 1.2. Hotel Juliette Serra, decolou 153, chame controle Salvador, 120.8. Controle Salvador, 120.8. 3732. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista 10. Vento 090 graus, 139. E depois na pista 10, 37732. Arma Hotel Juliette Serra, contato radar, mantenha sobre a rede de voo visual 1.000 pés, direto Manati, reporte Lisano CTR. Hotel Juliette Serra, reportará. Eu Leda, seguro. Decola Pistão Zero, primeira curva direita. 5550, transponde o controle no 20.8. 3196, Porto Seguro, 360, decolada 10, Israel, Leda, seguro, 3144. A curva vai sair direita para decolagem, 5550, transponde no 208, controle. Capote, ponto, gol 2196. Juliette Fox 7, aloque o código 0221 e confirme a atitude que prossegue. Juliette Fox 7 subiu inicialmente para nível de voo 055 até contato radar e confirme novamente o decola de Sierra Nevada Charlie Lima, descriptamento que fez a bordo. Solo 55, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. 121, décima 1, livrando primeira direita, tem 3732. Sete, agora contato radar passando 2.300 pés. Quando possível ser chamado de pouso? Solo Salvador, 3732. 3732, autorizado Alfa, Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, confirme o portão. 05. Portão 5, obrigado. Salvador, nós estamos aqui. 2, 3, 2, autorizado, chegando a 1-0, 1-6, tráfego estado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 0,8, 0 graus, 1-2-2. Tanguense Juliette Foxtrot 57000 Sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, sob condições visuais para o nível de voo 135, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, chame o centro Recife na frequência 133.25, alterna 133.95. Somente um voo. Tan 3732 aguardando o sinalizador no gate 5, ok? Frame a 312, mantém a posição. Mantém a posição mesmo, 312. Xenome 312, autorizado continuar o pushback, Xenome Tax. Zero, solo 00, livre pista direita, chame controle solo 121, décimo 1. Direita 211, gol 190. Nome 311, sem restrições, do separa 2, sem pés, ajuste na 06, autorizado sinal de procedimento em LS, direita, pista 10, pista autorizada. 2000, 1006, autorizado, porta na estabilizada em NSX3, 1-0, 62, 63, 1-0. Inicialmente vai manter a posição nossa Juliette. Vai manter a Juliette, gol 1-0. Fortaleza, 3:26. frequência 118, decimal 95. 18, 95, está pronto para o chip de acionamento, teve algum problema com a nossa autorização? 304, autorizado Serra Bravo Bravo Romeu, via peso 17, Mabo, restante conforme o radar plano de voo. Envio de voo 360, sai da Argo após posição elétrica, decolada 190, primeira curva direita, código 5545, controle de Salvador, frequência 920, decimal 80. Autorizado nível 360 Brasília, mostra depois do 17, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa, 5545 é o transponder, 1208 é o controle, pronto, vou chegar em acionamento no 07. 3304, protegimento correto, aguarda para iniciar o chuveiro de acionamento. Aguardando, tá, 3304. Uno, via chegada mais e deixa para o nível de voo 050. Ajuste no 096. Departe Índia, Pantera 1895, voo 2196. Decolou 1-0, chame controle Salvador, 1-2-0, décima 8. Salvador, 10-0-8, 3-1-2. Salvador, posto, 1-3-1-2. Chamei 1-3-1-2, contato radar na decolagem, via saída pouca, sube e mantém a nível de voo 350. Via saída pouca, mantém 1891, autorizado direto TAPI. Direto TAPI, cliente, voo 1891. Autorizado, decolar, pista 1-0. Vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Voo 1184, via chegada no ar e desça até o nível de voo 060, ajuste na 0-6. Via chegada no ar e nível 060, 0-6, alguma chance de voar no espaço? Voo 1184, número 2 na aproximação, tráfego se procede, 11 horas, 13 milhas, rumo nordeste, passando 1-3-0 para 050, Boeing 737-800. Então, agradeço de qualquer maneira, desce até 060, voo 1184. Gente. Controle Salvador, bom dia, São 3179, da EU, Leda, ótima. São 3179, contato radar na decolagem, via saída da EU, sube e mantenha nível de voo 320. 320, via saída 3179. Possibilidade de voar ótima, da presente, Felipe? Autorizado inicialmente Leda, agora com a coordenação com o Centro Recife, então 3179. Dado, voa Leda, 3179. Tá, 3304, 9801, com 3 horas e 25. Teste, prossiga. Autorizado táxi de Índia, ponto espera pistão 02, Salvador 1-9-5, ajuste do altímetro, 1-0-6. Índia, o ajuste, 2-5-4, via Índia, 3-3-4. 1891, com fio de velocidade indicada. Está 250. Sim. 1184, com fio de velocidade indicada. 270. Reduza para 2409, gol 1184. Reduzindo 2409, fio de velocidade, gol 1184. Salvador, bom dia, 103663. 103663, aguarde porta para Guarulhos. Autorizado a alinhar e manter pistão zero. Alinhe e manter no zero, 3304. O 2196. Decolou 16, chame controle chamador 120, décima 8. 208, boa, 2196. Salvador, bom, 2196, contato radar na decolagem, dia saída da EL, submantenha o nível de voo 360. Dia da EL, 360, 2196. Gol 1891, deixa para 2000 pés, sem restrições, ajuste no 0,96, autorizado final de procedimento em LE, substituída, opção 1,0, avó estabilizado. Avó estabilizado, 891. Oxalé 6312, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 3304, autorizado a decolar, pistão no zero. Entre 090 graus, 129. Autorizado a decolar, pistão no zero, tá 3304. 090, tô batendo. E hoje voo 340, saída da EL, Leda, Mótima. Decola pistão no zero, direita após decolagem. Código transponder 5565, controle Salvador, frequência 120, decimal 80. Está 3693, autorizado Guarulhos, nível 340, via 310, até Taubaté. Daí o Leda Mótima, decola da pista 10, curva direita após decolagem, 5565, transponder 1208, controle. Está 3693, cotejamento correto, chame pronto, pushback e acionamento, portão 08. Gol 1184, reduza para 2009. Reduzindo 2009, o ponto 184. Então, 3304, circulou aos 19, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, 3304. Salvador, 3304, decolagem 3, 4. 3304, contato radar na decolagem, via saída Arbor, submanter o nível de voo 360. Via Arbor, subirão 360, 3304. 13179, chama o centro Recife, frequência 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 1184, autorizado descer até, até 4 mil pés, gol no 184. Até 4 mil, com 90 no meio, gol no 184. Estabilizado, gol 891. Gol 891, no complexo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 900, CS, amarei, obrigado. Um pouso. Gol 184, desça para 2 no pé, ajuste na 0 no meia, autorizado final do procedimento e LS F3, a função 1 na 0 é possibilizado. 2 no pé, autorizou, chamar a meia, LS, na 0, gol 1184. Bom, controle da 3304, quantidade vai na Proadia Alefa, é essa prova que a gente tá mantendo, prova 280. Autorizado, direto Alefa, TAM 3304. Direto Alefa, muito obrigado, TAM 3304. 1891, ajuste no 0 no 6, chave do estado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 090 graus, 109. Gente, condições, o voo 1891. Gol 2196, chama o centro Recife, frequência 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 35, 35, obrigado. mata direto, 1000 pés, depois do axé. É coluna 7 direita, código transponde 101-16, controle Salvador 208. 295 com a torre agora, o gol 1184, bom dia. Bom dia, bom pouso. Fechamento correto, chama a torre, puxa estacionamento, confirmando. Quando eu verás que eu fiz estacionamento, táxi, táxi, acionamento, táxi, decolagem, torre Salvador, no meu terceiro mandato. Serra, veio ali a Sexway. 1184, ajuste no 0 no 6, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando autorização, bom, 1184, já baixa a trava. O 1891, solo os 26, livre pista direita, chame controle solo 121, décimo 1. Autorização para Curitiba. 359, aguarde Copa Curitiba. Tem a saída, por gentileza? Cabo, alerta, após exposição nítida. Obrigado. Alô, bom dia, boa noite, 1891, Alfa, Juliette, posição 07. Alfa, Juliette, 07, boa noite, 91. 22. Leve, posição 90, bom, 1184. Tá, Romeu, até Juliette, Serra, cheque seu transponder, eu não recebo modo alfa nem chave. Afirmativo.